Metal do La Rocha. Paulinho Paixão, coladinho, coladinho, bora! Olha a irmã do Miacha aí, Neymarquim. O gato dos teclados tá com nós. Paixão. Eu queria morar no seu coração pra viver te amando, pra te ter me amando, pra te ver sempre feliz, pra me ser você, todo dia amar você.